Secção número 56 de Antologia Brasileira, volume 1. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Sandra Luna. Antologia Brasileira, coletânea em prosa e verso de escritores nacionais, volume 1. Organizada por António Werneck. O nome de Brasil. De João Manuel Pereira da Silva. Estado do Rio, Iguaçu, 1818 a 1897. Cabe lugar de honra na nossa literatura histórica a este nobre ancião, incansável e trabalhador, que enriqueceu a bibliografia brasileira com tantas e tão notáveis obras. Político do Império, tendo chegado a senador, Pereira da Silva nem por isso deixou de se entregar às letras, escrevendo e publicando, entre outras muitas, as obras História da Fundação do Império, em 5 volumes, Curso de História dos diferentes Estados da América, Nacionalidade, Língua e História de Portugal e Brasil, Varões Ilustres do Brasil, na História e na Legenda, 5 volumes, e as Crónicas Jerónimo Corte Real, Manuel de Moraes e Dom João de Noronha, e mais Felinto Elísio e a sua época, a Espaia, Romance e em francês, Littérature Portugaise e Situation Politique. Destas obras, a mais reputada é A História da Fundação do Império, escrita à luz dos documentos e das crónicas respigadas às bibliotecas. Foi do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro e pertenceu à Academia Brasileira de Letras, além de fazer parte de outras muitas associações nacionais e estrangeiras. O nome de Brasil. Cumpre aproveitar a ocasião para explicar as razões por que se trocou o nome da terra descoberta, ou, melhormente, achada por Cabral, e a qual ele intitulava Vera Cruz, nome trocado ao depois pelo de Santa Cruz e, por fim, desaparecido diante do de Brasil que lhe ficou, malgrado dos portugueses conquistadores. A prioridade do descobrimento efetuado por Pinzon, meses antes de Cabral, considerou o governo espanhol acaso. E declarou que, sendo em terra que devia pertencer a Portugal, a esta nação cedia quaisquer direitos que lhe coubessem. Não se suscitaram, pois, dúvidas nem conflitos, apesar de ser o Brasil avistado e empossado antes por Pinzon em nome de Espanha. Desenvolvendo, desde logo, os franceses mais ou menos regular navegação pelas costas e formando o seu melhor comércio a Madeira, que lhes proporcionava e aos portugueses maiores vantagens, e que apelidavam Brasil por causa de ser vermelha como brasas de fogo e de produzir uma tinta encarnada de precioso valor, madeira que anteriormente a Europa recebia das Índias por via do Egito e da Síria, persistiam, no entanto, em chamar ao país Brasil e em cartas geográficas que espalhavam por este título faziam conhecer a terra. Que importava aos europeus que o dono chamasse à sua propriedade diferentemente? Desde o princípio do século, corriam mapas geográficos fabricados em França e Alemanha, desenhando o país como uma ilha e sustentando-lhe a denominação de Brasil. Não se sabia ainda na Europa que a América formava um continente próprio, separado da Ásia, correndo do Polo Sul ao do Norte. Eram por todos os povos reputados Índias Ocidentais as terras que os espanhóis, portugueses e ingleses haviam descoberto ao ocidente do Oceano Atlântico e que os franceses e até os holandeses trataram logo igualmente de visitar em procura de riquezas e aventuras. Não se conjeturavam todos os descobrimentos anteriores na América, ilhas separadas da Ásia e derramadas por suas costas em maiores ou menos distâncias. Bem, que em seu tempo ainda os governos, os povos e os escritores portugueses porfiassem em chamar sua conquista de Santa Cruz, apesar de que o famoso historiador João de Barros, infeliz donatário de uma das capitanias doadas por Dom João III, estigmatizasse com a sua voz poderosa os ignorantes e teimosos que o apelidavam Brasil, vingou esta denominação dos navegantes franceses, desenvolvida a propaganda pelas cartas geográficas. Foi, por fim, Portugal compelido a acompanhar o título de crisma e a deixarem ouvido o do batismo com que o mimosearam. Não sucedeu o mesmo à América, a preciosa colónia descoberta por Colombo em 1492? Na história e na legenda. Fim da secção número 56, gravado por Sandra Luna.